Hugo Henrique e Jorge. Nós. Não quero fazer inveja, mas o que você perdeu acabou de tocar a campainha de casa. Você me deu uma aula do que não fazer. Deixa que eu vá sua lá, feliz por você. Deixa que tá fácil eu ser melhor que você. Vai, Jorge! Você foi doença e eu fui a cura. Sei que todo mundo foquei só em uma. Ligada com ela pela roupa puta. Estilo é estilo, conduta é conduta. Pense bem, lembra daquele Jorge jeans que você brigava e mandava ela tirar pra sair. Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai, a nossa diferença tá aí. Lembra daquele Jorge jeans que você brigava e mandava ela tirar pra sair. Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai, a nossa diferença tá aí. Eu fui a cura, sem que estou no mundo. Eu foquei só em uma. Brigava com ela pela roupa curta. Estilo é estilo, conduta é conduta. Vai, vai. Lembra daquele short jeans que você brigava e mandava ela tirar pra sair. Hoje eu que tiro pra ela, toda vez que a gente sai, a nossa diferença tá aí. Lembra, lembra daquele Jorge jeans que você implicava e mandava ela tirar pra sair. Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai, a nossa diferença tá aí. Lembra daquele Jorge jeans e mandava ela tirar pra sair. Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai, a nossa diferença tá aí. Lembra daquele short jeans, Jorge e Hugo Henrique. Eu lembro. Com e sem o short. Lembra direitinho. Tamo junto, Jorge.